Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, Sou você que o coração em me mandar. Quero sentir, degustar, também conquistar. Não escondi os meus versos, eu vou te mostrar. Vamos danir esse mundo louco explorar. Eu sei sim o que eu quero no futuro. Regar essa raiz e colher bem mais frutos. Eu surto e busco ideias e um novo dia. Estrupo, deixo confuso, as mentes vazias. Confirmo, não minto que escrever o que eu sinto. Convivo e sigo no rap, tão mais vivo. Por isso eu ponho mais tempero nos planos. Insano, a cada prensada é mais um plano. Tô mais e mais focado no sonho. Eu sei que a porta se abre, por isso eu componho. Suponho que a cada derrota se transforma num sonho. A cada vitória realiza um sonho. Eu sei aonde eu quero chegar. Eu sei que a minha vida é rimar. Eu sei que eu vou realizar. Eu trampo e faço, vou conquistar. Eu sei aonde eu quero chegar. Eu sei que a minha vida é rimar. Eu sei que eu vou realizar. Eu trampo e faço, vou conquistar. Eu sei o que conquistei, sonhos que busquei, o que transformei. Sei também que muitos buscaram, sonharam, concretizaram, não se abalaram. O que eu quero pra mim, quero pra ti. Saúde, paz, talento e muito din. Sonhei, acordei, eu levantei. Meu terceiro olho, aguçei, eu procurei. Equilíbrio, força, paz interior. Para isso voltei à etapa anterior. Voltei pra sentir o teu sorriso mudo. Voltei cada minuto, o momento mutuou. Reconquistar o meu lugar, poder ir adiante e descansar. Sentir a brisar, na cara bater. Ser feliz e no tempo não correr. Eu sei aonde eu quero chegar. Eu sei que a minha vida é rimar. Eu sei que eu vou realizar. Eu trampo e faço, vou conquistar. Eu sei aonde eu quero chegar. Eu sei que a minha vida é rimar. Eu sei que eu vou realizar. Eu trampo e faço, vou conquistar. Eu sei aonde eu quero chegar.